Você entrou no trem e eu na estação, vendo o céu fugir. Também não dava mais para tentar me convencer a não partir. Agora tudo bem, você partir para ver outras paisagens, e o meu coração embora finja fazer mil viagens, fica batendo parado naquela estação. E o meu coração embora finja fazer mil viagens, fica batendo parado naquela estação. Você entrou no trem e eu na estação, vendo o céu fugir. Também não dava mais para tentar lhe convencer a não partir. Agora tudo bem, você partiu para ver outras paisagens, e o meu coração embora finja fazer mil viagens, fica batendo parado naquela estação. E o meu coração embora finja fazer mil viagens, fica batendo parado naquela estação. E o meu coração embora finja fazer mil viagens, fica batendo parado naquela estação.